Começando agora a 60ª edição do podcast Free Wild. Essa semana não vamos contar com a presença do Hélio Lima. Estamos gravando também mais para o final de semana. A gente teve alguns problemas aí durante a semana e não foi possível realizar a gravação. Então vamos fazer um programa bem dinâmico e um pouquinho mais curto aí. Só trazendo as novidades que aconteceram lá em Martinsville, da Truck Series e da Sprint Cup. Vamos responder a única pergunta do Guilherme, porque o Léo esqueceu de colocar os postes de perguntas no Loucos e na Home Tracks. Depois vou dar uma checada no Bigone Brasil, mas beleza. Então vão ser três blocos bem rapidão. Eu já vou começar chamando o Leonardo aí para trazer os destaques da Kroger 200. Foi a etapa da Truck Series, que foi realizada na tarde de sábado lá em Martinsville. Bom, pessoal, tudo bem? Pedrão, tudo jóia, Pedrão? Bom, a semana foi meio tumultuada para mim, mas graças a Deus com boas notícias, né? A minha filha está breve de nascer já, mas tirando isso, tá tudo legal, tudo certo. E vamos a edição rapidinha aí, né, Pedrão? Fazer uma edição mais compactada, como se fosse um drops mesmo, só para informar vocês, falar mais sobre o que pode acontecer no Texas do que falar propriamente disso que aconteceu em março, viu? Mas falando já falando da Truck Series, a corrida aconteceu no sábado à tarde. Dale Earnhardt Jr. ganhou, andou super bem, ganhou com moral mesmo, podemos falar assim, né? E a segunda vitória dele lá, ele venceu ano passado, venceu esse ano, e o mais legal é que ele correu com o Chemi em homenagem, né, à indução do Wendell Scott. O Wendell Scott, que foi o primeiro piloto negro na NASCAR. E ele está indicado para a entrada no Hall da Fama da NASCAR esse ano de 2015, ano que vem, né? Em 2015. Então, parabéns ao Darrell Wallace Jr., mostrando que está fazendo um ano muito bom, um ano merecedor do equipamento que ele tem, do investimento que foi feito nele. Um pouco, não, o ano passado ele ficou um pouco a desejar. Esse ano nós já está fazendo muito, mano, muito bom esse ano. Difícil vai ser encarar o Crafton nessas últimas três corridas que faltam agora na luta pelo título. Não é impossível, mas a situação dele é um pouquinho complicada, né? Talvez aquele começo de ano que ele teve bem conturbado, já batendo Daytona, depois ele teve outro problema, bateu também de novo. Não tivesse tido aquele começo meio tumultuado, aquelas quatro primeiras corridas dele lá, bem tumultuada, talvez a situação dele no campeonato hoje seria outra. Porque, tirando ali aqueles incidentes ali, até o Charles, né, que foi a segunda corrida que ele bateu, aliás, as únicas duas corridas que ele teve DNF esse ano, tirando essas duas corridas aí até a Charles, ele ficou de fora do top, tinha apenas quatro corridas. Então, mostrando que esse ano ele está realmente a fim de ser campeão aí, está sendo merecedor. Outro destaque que bem rápido, né, a Thor pode, vamos descontar aí, né, a Thor, mais uma grande corrida dela, Crafton em terceiro, o Peters, vencedor de Talladega, chegou em segundo, bom trabalho dele. Eric Jones, como sempre, andando super bem, sobreviveu na corrida do Eric Jones, terminou em quarto. E o destaque, claro, para os dois truques ali da Keselowski, Ryan Blaine, depois de uma punição, terminou no top 5. E o Tyler Reed, que segundo o Pedro tinha que ser expulso da categoria, né? Depois de duas punições, ele terminou no top 10. Realmente um bom trabalho para ele aí. E um destaque, dois destaques, né, que vocês nunca, talvez não tenha ouvido falar dele, é o Matt Shift. Ele que terminou em oitavo, o Alex Gennett, são dois pilotos que andam nos regionais. O Matt Schiff, ele andou na Arca super bem, até na corrida do Kansas, ele estava em segundo ali, lá naquela corrida do Kansas. E realmente um grande destaque o menino aí, fazendo um bom trabalho, terminou super bem aí, um grande top team para ele. Pedrão? Bom, tentando resumir, o Léo já falou um pouco do Bubba Wallace. Isso achei bacana demais, um piloto negro, né, voltando a vencer na NASCAR, ele já havia se tornado o segundo piloto negro a conquistar uma vitória quando venceu essa mesma etapa no ano passado, dessa vez homenageando o Wendell Scott, né, que foi indicado ao Hall da Fama, para entrar no Hall da Fama em 2015, ele pode ser eleito ou não, né, não é certo ainda, mas eu acho que dificilmente vão deixar ele de fora. É, e muito bacana, a pintura muito bonita, inclusive, né, que o Bubba correu, representando o carro que o Wendell Scott corria. O Wendell Scott que venceu em Jacksonville, no dia 1 de dezembro de 63. Foi a primeira e única vitória dele. Ele que era o time dele mesmo, né? Ele era mecânico, piloto, montava o carro, fazia tudo. É, então, uma bela homenagem da NASCAR, né? Do Darrell Wallace mesmo, que, como eu já mencionei, é apenas o segundo piloto negro na história da NASCAR a conseguir uma vitória. Hoje o Bubba já tem 4 vitórias, né? O Wendell Scott venceu apenas 1. E o Bubba vai partindo para brigar por campeonato, né? O campeonato, de certa forma, ficou interessante. O Crafton, mesmo no decorrer da prova, tendo alguns empecilhos ali, alguns problemas, acabou finalizando em terceiro. É, em termos de resultados, sim, o difícil tirar do Bubba Wallace, liderou quase metade da corrida, né? Foi quase perfeito. O Johnny Sauter foi o piloto que também liderou bastante voltas, estava em segundo no final ali, acabou tocando pelo Peters, que acabou em segundo, né, vencedor em Talladega, em segundo agora em Martins, mas não tem chance de título, muito remoto, assim como o próprio Johnny Sauter. Sauter que acabou ficando um pouco nervoso, mas assim, é do temperamento do Sauter. Martins é uma corrida de contato mesmo, então achei que até ele se exaltou demais, a briga foi bem feia. Eu até assisti um vídeo que eu não tinha visto ontem, que ele jurou mesmo, o Timothy Peters, disse que ia dar tudo o que ele puder quando ele tivesse disputando posição contra o Peters, né? Ele queria ir pra mão mesmo com o Peters, mas o Peters não teve nem coragem de tirar o capacete. Eric Jones andou bem apagado durante a prova, mas acabou aparecendo no top 5 no finalzinho, um belo trabalho. Ryan Blaney perde de descontar pontos, mas ainda assim não se afasta muito de Matt Crafton, também segue na briga por campeonato. O Tyler Reed, que apesar de eu não gostar dele, já ser totalmente declarado isso, fez sim uma boa prova, assim como tinha feito em Talladega. Inclusive, ele já é o pole para a etapa do Texas, que vai ser realizada logo mais. Nós estamos gravando o programa na sexta-feira, como eu disse, por alguns problemas particulares, aí não podemos gravar durante a semana. Inclusive, o Hélio não está participando. O Tift, o Léo já mencionou, o Gugnetti, que é um piloto canadense, né? Terminou em nono, e o meu destaque maior fica por conta do Germán Quiroga. Já para a gente ir meio finalizando aí esse bloco da Truck. Mas o Quiroga, eu até comentei durante a corrida, falei, depois do incidente que ele teve, quando ele tentou uma four wide ali, que ele acabou ficando por dentro, talvez tinha até condição de completar as ultrapassagens, né, e partir para a vitória. Mas, enfim, ele representa para mim aquele espírito latino mesmo, que o piloto... que os pilotos latinos aqui, aquele sangue quente, ele, a vontade do Quiroga é de vencer. Ele só devia ter segurado um pouco. Mas, cara, eu sou da seguinte filosofia. O cara tá lá é pra vencer. O Quiroga, ele já põe na cabeça dele, ele não tem chance de títulos. O negócio dele é vitória. Então, ou ele vai pra vencer, ou ele é um win or all, como o Montoya foi no começo da carreira dele na Indy, por exemplo, na kart, né? Inclusive, hoje fazem 15 anos do primeiro título do Montoya na kart, né? Kart barra Indy hoje, né? Então, assim, o Quiroga, pra mim, ele tem que fazer isso mesmo. O negócio dele é ganhar respeito dos pilotos, arriscar, tentar vencer as provas, e ele tá cumprindo esse papel muito bem, tá aparecendo muito bem. E quem sabe aí, no começo da temporada foi muito bem, mas continuar nessa evolução e aprender a vencer corridas, o Quiroga, sem chance de dúvida, um cara muito consistente que pode vir a brigar por títulos. Assim, a gente teve uma prova bem movimentada, foram uma dezena de bandeiras amarelas, foram 2, 4, 6, 8, 10, 11, quase uma dúzia de bandeiras amarelas, alguns contatos menores, algumas por contatos menores, algumas por incidentes isolados, alguns acidentes maiores, né? Por exemplo, a gente teve um envolvendo o Hunter Nemechek, o Jeb Burton, o próprio Ryan Blaney, o Brandon Jones, Mason Mingus. Vou confirmar se era ele mesmo, na 75, sim. Não, o Caleb Roman e o Brian Silas. E o Colin Custer aprontou demais, andou muito bem também no início da prova, mas ele fez que acabou terminando em 29º, depois de ter destruído a frente da caminhonete. Ele apareceu envolvido aí em uma amarela, mas ele participou de vários contatos e que acabou o pessoal rodando. Ele usou e abusou da caminhonete. Mas, né? Assim, ele é um menino novo, então isso aí serve de experimento. O acidente mais forte ficou por conta do John Stowley, né, com o Tyler Reed, é isentar o Tyler Riddick de culpa nesse incidente, né? O Towner acabou achando, na verdade, o spotter do Towner, o Towner afirmou depois que o spotter tinha dado como limpo, né? Deu clear para ele, ele tentou colocar a truck ali, o Riddick estava descendo, e ele acabou tocando, e aí bateu forte, ele precisa acionar a bandeira vermelha. Mas, de qualquer maneira, assim, acidente a John Stowley mesmo, nada de culpar o Reed. Quem acabou sendo mais prejudicado foi o Brandon Jones, né, que teve que abandonar também para esse acidente. Foi uma boa prova em termos de campeonato, mais uma boa vitória do Bubba Wallace, terceira dele na temporada, partiu em busca do título, tá querendo, se o Matt Crafton não se cuidar, é um cara que pode chegar nele, e o Ian Blaney precisa ser mais contundente, assim como o Bubba Wallace está sendo. Se o Ryan Blaney conseguir ser mais contundente, ele tem mais facilidade de ameaçar o Matt Crafton. Por isso, eu já vou trazer os números do campeonato aqui para agilizar. O Matt Crafton lidera 716 pontos contra 18. Leva vantagem de 18 sobre o Blaney. O Blaney vinha 16, então ele abriu 2 pontos apenas. E o Bubba Wallace vinha 28, agora descontou 6 pontos, vem a 22. São 3 provas, a gente tem o Texas que vai ser realizado hoje, né, na sexta-feira à noite. Depois Phoenix na outra sexta-feira e depois Miami na outra sexta. Dá para tirar. Teoricamente até o Johnny Sauter tem grandes chances com 40 pontos apenas. Mas a gente precisa que o Matt Crafton dê um azarzinho aí no Texas ou em Phoenix, porque se chegar em Miami dependendo dele, as coisas vão ser melhores. E o Crafton, que inclusive tem vitória no Texas. Bom, acho que para truck é isso aí, Léo. Você quer comentar alguma coisa de campeonato? O campeonato está interessante, apesar de estar um pouco decidido, mas o campeonato está interessante aí. O Salter está mais difícil, o Peter também está mais complicado ainda. O Wallace Jr. tem esperanças, o Blaine se caprichar vai, mas contra o Crafton vai ser complicado, hein? Próxima corrida favorável ao Crafton por o tipo de pista, 1,5 milhas. Precisamos ter truques bem equilibrados e o truque do Crafton aí, geralmente esse tipo de pista aí, costuma andar super bem. Ou seja, mesmo os outros andando bem também, vai ser uma corrida menos para descontar, para tentar descontar mais pontos. Mas claro que tudo pode acontecer, né? Sem sombra de dúvidas, está em aberto. Bom, moçada, então para Truck Series é isso aí. Talvez a gente tenha bastante coisa para falar, mas já como estamos mais para o final da semana, alguma coisa se perde aí e também a gente está tentando fazer um programa um pouco mais curto, mas a gente promete que semana que vem se organiza melhor para gravar. Então, beleza, eu vou encerrando esse bloco aí, a gente vai voltar com o bloco da Sprint Cup, na mesma toada aí, bem curtinho. E aí depois nós vemos com as respostas da única pergunta do Guilherme, as perguntas do Guilherme, e também os palpites para as etapas do teste.